sejam multiplicadas sobre a nossa vida. Para as mamães que eu não vi, não pude abraçar de manhã, eu gostaria de registrar aqui, portanto, felicitar as mamães que estão aqui presentes e as mamães aqui da nossa igreja. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus possa sustentar a sua casa e continuar ajudando você nessa missão de mãe, que é tão árdua, mas também que é tão sublime. Que Deus abençoe cada mãe aqui nessa noite, aqui reunida. Eu quero partilhar com vocês nessa noite o tema Manifestação da Graça na Família e o texto que vamos ler, o texto que está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, o texto que fala da genealogia de Jesus Cristo. Com a sua Bíblia aberta, assentados como vocês estão, assim diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Hezrom e Hezrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. A manifestação da graça de Deus na família. Eu sou de uma época, não que eu seja velho, tá? Não que eu seja velho. Eu sou de uma época em que, quando a minha família se reunia, especialmente a família do lado materno, depois de uma boa refeição no contexto rural, meu avô sempre tomou a iniciativa e pedia para registrar aquele momento tirando uma fotografia. Uma fotografia preto e branco. Algumas dessas fotografias estão guardadas e nós registramos com muito carinho esses momentos da história da nossa família. É muito interessante porque hoje, já adulto e agora com filhos, nós olharmos para o posicionamento daquela família numerosa, menino em cima da cadeira para ficar bem na foto, e essas coisas todas que faz parte de uma família grande. E isso é importante porque isso é um registro histórico, isso é magnífico. É verdade que hoje tem outros recursos na tecnologia, mas eu ainda sou afeito a esse recurso do papel, de ter em mãos, de ter esse álbum de família. O ano passado, no mês de novembro, eu tive uma outra experiência desse aspecto de registrar os membros da família, quando um doutor em História da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo foi na primeira igreja fazer uma apresentação, visto que nós estávamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante, e ele foi fazer uma apresentação de um tapete que tinha o registro da família da Pomerânia, que já nem existe mais, mas o príncipe da Pomerânia pediu para registrar todos os membros da família num tapete. E Neda, que é afeito ali, né, esse, a arte, eu acho que Neda ia gostar demais desse trem. Mas bacana demais, porque o príncipe tava, teve um casamento de uma pessoa da nobreza da Alemanha que casou com o príncipe da Pomerânia, e ele então pediu para registrar. E o celebrante do casamento foi Martim Lutero. O historiador vai explicando, mostra o púlpito, Martim Lutero, ali atrás do púlpito, fazendo aquela cerimônia, aquele momento, e as pessoas importantes, e há aquela questão da hierarquia, né, começando do mais velho, e aí vem como que numa espécie de escada, registrando num tapete. Uma obra de arte, uma coisa incrível, como que eles eram habilidosos, criteriosos, zelosos com esses registros, né? E mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, esse tapete foi guardado e foi impedido que fosse destroçados com a questão da Segunda Guerra Mundial. Ele foi, foi feito um buraco e ele foi enterrado para que fosse preservado. Uma coisa magnífica quando a gente escuta um homem habilidoso nessa área da história trazendo esses detalhes. Família. Família, registro de família. Nós temos aqui o que nós poderíamos chamar, se você me permite usar essa linguagem, uma foto da família de Jesus. Uma foto da família de Jesus. Mateus faz uma síntese, obviamente. Ele pega um bloco grande, divide esse bloco em três grandes blocos. Em cada bloco ele apresenta 14 personagens, a começar do patriarca Abraão até Davi, a partir de Salomão até o último nessa introdução em que vai fazer a menção do exílio na Babilônia, e depois ele faz registro no terceiro bloco de personagens que nós não temos informações abundantes sobre eles nas Escrituras. Provavelmente Mateus estivesse, ou tenha usado, melhor dizendo, a genealogia, talvez depois do regresso do povo da Babilônia sob a liderança de Esdras, e essas informações desse tronco genealógico que mostra a procedência, a origem do Senhor Jesus Cristo está descrito aqui. E provavelmente Mateus, então, lançou mão desses registros dentro da tradição judaica para falar destes homens, desses personagens, que para a mentalidade judaica, esses primeiros leitores que receberam esse evangelho, era muitíssimo importante esse registro, portanto. E Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele tem em mente o propósito de provar para esses leitores que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é ungido, que Jesus Cristo é o rei prometido, e, portanto, para Mateus proceder e convencer os seus leitores que ele estava correto, que existia subsídio sólido para provar a sua argumentação e a sua dissertação, ele lança a mão desse recurso genealógico para destacar esses personagens. Nesse sentido, Mateus, ele é tão criterioso, ele é tão abundante no seu evangelho, que o seu evangelho está recheado também de citações do Antigo Testamento que vem para provar que as profecias se cumpriram em Cristo, que Cristo é aquele que os judeus aguardavam a sua vinda. Ele veio, ele nasceu da Virgem Maria e ele é o último personagem desta linhagem de reis, de homens importantes, para mostrar que ele é o legítimo herdeiro do trono de Davi. É por essa razão que Mateus começa o seu evangelho dizendo o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Esses dois personagens são muito importantes dentro da profecia, dentro da promessa bíblica. Porque você deve se lembrar que quando Deus chamou Abraão, no registro do capítulo 12 do livro do Gênesis, quando Deus o desafiou, o chamou e o desafiou, falando: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Então, dentro desse contexto, Deus vai dizer para Abraão, a mulher dele, você deve se lembrar que a mulher de Abraão era estéril, ela não tinha condição humanamente de ter filhos. E Deus faz uma promessa quando ele tinha 75 anos, quando ele foi chamado, dizendo: Abraão, eu vou te dar um descendente, Abraão. E esse descendente, ou por meio desse descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Pense nesse conceito de família que já foi dito lá no Gênesis, nessa dimensão agora que há essa manifestação daquele por meio de quem as famílias seriam abençoadas. Paulo vai dizer que o descendente, quando falando de Abraão, na sua carta aos Gálatas, vai dizer que o descendente é Jesus Cristo, que é ele por meio de quem Deus tinha falado no Gênesis, no capítulo 16, e posteriormente ratificado, dizendo, olha, por meio dele as famílias serão abençoados desse descendente. Obviamente que não se trata de Isaac, se trata de Cristo. Paulo ratifica isso, traz essa informação na sua carta aos Gálatas. Mas o segundo personagem tão importante quanto Abraão é Davi, porque tem a ver com governo. Quando Davi intentou construir o templo para Deus, tendo a percepção de que ele morava numa casa confortável, boa, com segurança, e ele olha para a Arca da Aliança e vê que ela está numa tenda, Davi fala assim, olha, eu preciso fazer uma casa para Deus, um lugar onde fique a Arca da Aliança. E o profeta Natan diz, é isso mesmo, Davi, constrói mesmo, você está certíssimo. Só que quando Natan vai para casa, Deus fala, Natan, volte lá e fala com Davi que ele está proibido de construir casa para mim. Diga-lhe que o descendente dele vai fazer isso. E diga-lhe que o descendente dele vai governar e o governo dele será eterno, será perene. Tratando-se não de Salomão, mas apontando para essa dimensão da pessoa de Jesus. Agora, Mateus, depois de Cristo ser morto, ser sepultado e ressurgir de entre os mortos e ser assunto aos céus, Mateus endereça o seu evangelho dizendo... Aquele que foi prometido é Jesus Cristo. Ele veio. Ele é o cumprimento das profecias que nos foram feitas. De sorte, meus amados irmãos, olhando para esse texto, bem que nós poderíamos dizer o seguinte, que nesse texto nós encontramos um fundamento sólido da nossa esperança que vem por meio dessa manifestação da graça de modo abundante, na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos a família de Jesus. E se você pensa que a sua família é uma família problemática, que você pensa que a sua família é uma família que tem pecados, que às vezes você fala assim, como assim? Aqui tem a família de Jesus. De homens com as suas complexidades. De homens que têm os seus pecados, as suas mazelas, os seus deslizes. De homens que, dentro deste enredo em que a história está se processando, você vai perceber que o que faz diferença na história desses homens é a graça de Deus. A graça que alcançou, a graça que, quando eles se desviavam, indo para a direita ou para a esquerda, a graça os trazia de volta e colocava no trilho pelo qual eles deveriam andar. É a graça de Deus que faz toda a diferença numa família. Talvez você não tenha olhado para esse texto, para a genealogia de Mateus, de Jesus Cristo, conforme o registro de Mateus, porque você está acostumado, desde cedo, desde o início da sua caminhada, a olhar para o patriarca Abraão e vislumbrar o pai da fé. O homem que, quando desafiado por Deus, sobe o monte de Moriá, que leva o filho para ser sacrificado, e você se sente, inclusive, diminuído, pequeno, diante dessa demonstração, dessa postura de fé. Talvez você está acostumado a olhar para o Jacó depois do Val de Jabó, que você fala aquele homem já transformado, que tem o nome mudado. E isso, talvez, tem nos impedido de olhar para esse texto ou para um registro como esse e ver por detrás das cortinas a graça de Deus operando na vida destes homens com defeitos e pecados como eu e você. De pecados instalados nas famílias deles, assim como instalado também nas nossas famílias. De sorte que quando nós olhamos para esse texto enche o nosso coração de esperança. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que Deus cumpriu a sua promessa, que Deus fez o que fez, apesar dos pecados desses homens. Eu não estou dizendo que o pecado deve ser uma muleta para nós escorarmos e dizer, bom, já que é assim, já que a graça de Deus não falha, então eu posso tocar minha vida de qualquer maneira. Não, não é para isso. Mas é um texto para alentar o nosso coração dentro dos pecados que assolam as nossas famílias e os nossos familiares. Isso gerar esperança e falar, é possível a graça de Deus agir, redimir e transformar os membros da minha casa. Eu posso esperar em Deus. Eu posso contar com o favor de Deus, porque Deus fez isso. Fez isso com Abraão, fez isso com Isaac, fez isso com Jacó, fez isso com Judá, fez isso com todos esses personagens e outros que não estão registrados aqui nesta genealogia. Eu gostaria que você olhasse para esse texto, portanto, nesses três blocos, se bem que não vou trabalhar todos os personagens, não dá para trabalhar todos eles, porque seria extensivo, e alguns porque nós não temos informações sobre as manifestações da vida deles no que tange à conduta, à ética, à moralidade. Mas o certo é que, nesse fluxo, a graça de Deus está agindo, está alcançando e transformando esses homens, e, a despeito do que eles fizeram ou deixaram de fazer, o Messias veio. O Messias veio por conta de quem Deus é. Deus é fiel, Deus é eterno, Deus é imutável. O que ele falou, ele vai cumprir, a despeito de quem são as pessoas. Louvado seja o nosso Deus. Vamos olhar, então, este primeiro bloco, destacando alguns personagens desse texto. Uma vez, abordando esse texto, alguém falou assim: pastor, hoje o senhor mostrou o lado escuro desses personagens. Mas o mais importante não é focar nos personagens, é focar na pessoa que está acima dos personagens, é focar na última pessoa do terceiro bloco. É a pessoa do terceiro bloco que faz a moldura da fotografia ficar bela e bonita. Porque quando você olha para a fotografia de família, você começa a destacar: fulano tinha esse e aquele defeito, fulano tinha esse temperamento e aquele outro temperamento, era mais manso, era mais bravo. Aqui, a pessoa importante não são esses personagens. Eles fazem parte e eles vêm como que um elo condutor para chegar na pessoa mais importante, que é o Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que as famílias são abençoadas. É por meio dele que a graça de Deus vem, mudando a sorte das famílias, mudando a percepção, o modo de se relacionar uns com os outros e o modo de se relacionar com Deus. E aí nós vamos ao primeiro bloco, que começa com o patriarca Abraão. Nós, como eu disse, ficamos como que boquiabertos e maravilhados com aquilo que nós vemos no registro do Gênesis, que mostra este homem que é desafiado pela voz de Deus, que obedece a Deus, que vai em direção àquilo que Deus está prometendo, mas nós nos esquecemos de olhar para outra faceta de Abraão. Nós nos esquecemos de olhar para este Abraão que mente, que mentiu, que ficou triste, que chorou, que ficou desanimado, que duvidou da promessa de Deus, que quis dar uma mãozinha para Deus quando, percebendo que a promessa de Deus tardava, tomou Agar numa tentativa de cumprir a promessa de Deus. Um homem que fraquejou diante daquilo que Deus tinha dito que iria fazer, meus irmãos. Um homem, como nós vemos no registro bíblico, que só nega aquilo que era de direito da mulher, de protegê-la dentro de um contexto de cultura pagã, deixando a mulher vulnerável quando ele disse que ela não era sua esposa, que, na verdade, era sua irmã. Este homem, portanto, se revela um egoísmo, porque ele quer proteger a si mesmo, ele não pensa no seu cônjuge. É um homem desse que a graça de Deus alcança. É um homem desse que duvida da promessa de Deus. Você certamente já ouviu e já leu o texto quando fala que a sua esposa Sara estava de trás da porta quando ele tinha 99 anos e Deus vem depois de 24 anos e ratifica a promessa, fala assim: Abraão, eu vou cumprir a promessa. E Sara está de trás da porta e ela ri. O anjo fala assim: por que riste, Sara? Você conhece essa passagem, mas você já viu que no mesmo contexto Abraão também riu? Ele riu também nesse mesmo contexto em que Deus vem para ratificar, ele ri também e ele fala: como assim? Minha esposa já não tem mais nem o seu período da fertilidade. Quando tinha, não ficou grávida, não teve neném. Quanto mais agora? Ela já não menstrua mais. Como que o senhor vem me falar um negócio desse? E ele ri também. Mas você conhece o aspecto de Sara, né? Sara riu. Mas está escrito lá, ele riu também. Ele riu também. Ele duvida, ele fala: não tem como. Não tem como. É de gente frágil, é de gente que olha para o cenário, para o contexto circunstancial e fala: não dá para cumprir. Não vai acontecer mais nada, não. Já a essa altura do campeonato, estou com 99 anos. Minha mulher já não está no período da fertilidade. Essa promessa não vai dar em nada. Ele ri, meus irmãos. Mas aqui está escrito que ele está e ele faz parte da família de Jesus. Ele é esse tronco genealógico que vai mostrar que a procedência de Cristo vem deste homem. E o que dizer de Isaac? Se nós fôssemos colocar dentro de um adágio popular brasileiro, nós diríamos que Isaac, filho de peixe, peixinho é, assim como o pai mentiu, assim como o pai sonegou aquilo que era de direito da esposa, ele vai como que na mesma toada, parece que imitando o pai dentro de uma conduta em que revela egoísmo, para salvar a sua própria pele, para se proteger, e deixa a esposa numa situação vulnerável. Mas o que dizer de Isaac como pai? Isaac como pai, ele fez predileção por Esaú em detrimento de Jacó. Era uma família, digamos assim, numa linguagem da psicologia contemporânea, uma família disfuncional. Disfuncional. Um homem que tem mais apego por um filho em detrimento do outro. Isso é inaceitável. Isso gera a tensão dentro de casa, entre os irmãos, entre os filhos. Mas é assim que ele procede. Um homem que está debaixo da aliança de Deus. Um homem que Deus lhe aparece para fazer promessas gloriosas. Mas se Isaac e Jacó têm esses traços dessa nuvem escura, o que dizer de Jacó? O que dizer de Jacó, meus irmãos? Nós certamente não escolheríamos Jacó se tivesse dentro da nossa competência de fazer escolha. Ele jamais faria parte dos nossos planos, porque o seu próprio nome já revela a sua índole. De um homem ganancioso, de um homem materialista, de um homem que está disposto a passar por cima de tudo e todos para alcançar os seus intentos. É assim que Jacó procede. É assim que ele vive. Ele é um homem que gosta de dinheiro, que gosta de alcançar coisas, e para isso ele vai negociando e tirando proveito das fraquezas dos outros. Mas é esse homem que Deus vai cercando o tempo todo. É este homem que, quando está no deserto, numa fuga desesperada, e coloca a cabeça no travesseiro para dormir, é este homem que Deus aparece. E ele tem a visão da escada, de anjos que subiam e desciam. E ele acorda e fala: Deus está neste lugar, quão temível este lugar. E Deus fala a Abraão, ou Jacó: eu irei com você, te levarei a salvo, seguro, e trarei você em segurança de volta. Eu vou te proteger nessa jornada em que você está com o coração assaltado pelo medo, em que você tem medo do seu irmão, mas tem medo também dessa trilha que você tem que percorrer. Eu vou te guardar, Jacó. É este homem que Deus alcança no Val de Jaboque e transforma este homem e arranca dos seus lábios uma confissão quando ele diz para Deus: meu nome é Jacó, meu nome é Jacó. Pela primeira vez ele reconhece quem ele é, e Deus fala: a partir de hoje, o teu nome já não será Jacó, será Israel, será príncipe de Deus. É Deus que alcança um homem que vive deste modo, alheio à vontade de Deus. Mas o que dizer do filho de Jacó, de Judá? Judá é um homem que definitivamente é um elemento precioso pelo qual vai proceder o Jesus Cristo. A profecia de Jacó para Judá diz que é dele que vai surgir aquele que há de governar. Está lá no Gênesis, no capítulo 49. Mas este homem, ele tinha três filhos. Tinha três filhos. E ele casou o seu primeiro filho com Tamar. E este filho era tão mau que Deus resolveu matá-lo. Deus o matou. O segundo filho era tão ruim quanto o primeiro. Deus resolveu e matou também o segundo. E aí ficou Selá, o terceiro filho, que ainda era menor. Aí ele chega para Tamar e fala assim: Tamar, quando Selá for adulto, então eu lhe darei ele para suscitar ou para cumprir a lei do Levirato. A lei do Levirato, para aqueles que talvez ainda não ouviram, era aquela lei que quando morria um irmão e ele não deixava uma descendência, o outro irmão tinha que casar com a viúva para suscitar a descendência, e o filho que nasceria seria filho daquele que teria morrido ou daquele que morreu. E é dentro desse contexto. Agora, a pergunta é: que pai vai querer casar o terceiro filho com uma viúva dessa? O primeiro morre, o segundo morre também. Então esse coração desse pai fala: misericórdia, essa viúva é uma viúva negra. Não vou dar meu terceiro filho. Ele não tinha conhecimento de que aqueles filhos que tombaram era sentença e juízo de Deus. Ele não sabe o que está acontecendo por detrás das cortinas da malignidade dos filhos. Deus os matou. E esse pai, portanto, tem receio de entregar o seu terceiro filho, obviamente. E aí, o filho cresce e ele não cumpre a sua palavra. Ele não atenta para a lei que reivindicava isso. Ele trata a lei com desdém. Esquece, faz de conta que a lei não está lá. E um dia, quando ele fica viúvo e curtindo a dor da solidão, da viuvez, do luto, os seus homens o convidam para ir tosquear ao rebanho. Ele era um homem de negócio. Judá era um homem de negócio, um empresário. E ele vai, então, e quando chega num determinado lugar, tem numa encruzilhada, num determinado lugar, Tamar informada que ele está naquela região e ela quer ver se o menino já é adulto. E ela, então, coloca um véu, e aquele véu faz com que ela seja identificada como uma prostituta. E aquele homem, para atender os seus apetites sexuais, longe de casa, longe da família, com seus homens de negócio, ele, então, pensa que a nora, sem saber que ela era a nora dele, ele, então, oferece recursos, um cabrito, para que ela se deitasse, pensando que ela era uma prostituta. E ela, então, pede um penhor e ele deixa três objetos que deixa ele como que amarrado a ela. Ele deixa o anel, ele deixa o selo e ele deixa o cajado com ela. Três objetos importantes dentro daquela cultura. Mais tarde, Judá é informado, a sua nora está grávida, está para dar luz. Ele fica furioso. Ele se revela como um homem que faz valer a lei, a justiça, e se esquece de toda a atrapalhada dele, de que ele não teria o direito algum para fazer as cobranças que ele quer fazer. E ele manda tirar, então, a nora de dentro de casa e fala, vamos queimá-la, vamos apedrejá-la. E ela, então, é retirada, e ela vem com os três objetos e fala assim, olha, a gravidez, o bebê que eu estou carregando aqui, é de quem é dono desses objetos. Ele reconhece os objetos. E ele fica de queixo caído, envergonhado, e ele diz o seguinte, ela é mais justa do que eu. Porque eu me esqueci, a ideia é essa, eu me esqueci de cumprir a lei, eu não dei a ela o meu terceiro filho, como era justo e correto. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Sabe o que nós vimos nisso aí? Ele tinha que cumprir a lei do Levirato, não cumpriu com o terceiro filho. E nessa atrapalhada, Deus faz a lei do Levirato cumprir. Esse Deus, no exercício da sua graça, às vezes, ele dá um nó na cabeça da gente. Quando os homens não querem, Deus usa até o pecado dos homens para cumprir os seus propósitos. Pasmem, mas isso é verdade. Não é justificativa para viver de modo alheio à vontade e aos mandamentos de Deus. Mas Deus é tão Deus como ele é Deus, que ele cumpre as coisas. Ele se recusa, ele se afasta, ele é mesquinho e egoísta. E Deus usa até o pecado dele, os apetites dele para cumprir o seu propósito, e o menino que nasce dessa relação vai para a genealogia. Irmãos, que coisa extraordinária. Essa graça é como aquele hino que nós cantamos. Essa maravilhosa graça é maior do que o nosso pecado. Daí, meus irmãos, nós vemos que também há o registro de algumas mulheres cujo currículo não é recomendável. Nós temos Tamar, nós temos uma outra senhora que aparece aqui, que é Raabe, e vocês bem conhecem a história de Raabe, né? Costumamos dizer, numa linguagem coloquial, que era a dona do bordel lá em Jericó, a mulher mais conhecida da cidade, provavelmente também envolvida com as divindades, com a religião pagã, mas à medida que Israel avança para chegar à Terra Prometida, chega até a notícia, ao conhecimento dela, que Deus está conduzindo aquele povo vitoriosamente. E antes que o povo chegue, a graça de Deus vai na frente e já gera temor e fé no coração dela, porque a graça é assim. A graça não está debaixo da administração dos homens. A graça está adiante de nós. É livre, está sobre nós. A graça é desse jeito. Quando os homens chegam em Jericó, ela já tem temor, já tem fé. Está registrado isso na carta aos Hebreus, que tudo quanto ela fez, fez por conta da fé que ela tinha. Tiago vai dizer que era o temor que havia invadido o coração dela. Mas essa mulher não tem uma reputação boa no meio da sociedade e está aqui na genealogia de Cristo, é a família de Jesus. Quem eram? O que fizeram? Mas foram alcançados por essa graça que se manifestou sobre essas pessoas. E o que dizer de Ruth? Ruth é um dos personagens mais enigmáticos da Escritura. mais fabulosos, um dos mais fabulosos, mais extraordinários, que revela essa graça de Deus. Dentro de um contexto de crise, o marido de Noemi pega Noemi e os filhos e sai de Belém de Judá, porque tem fome na cidade, tem fome no território, e eles vão para uma terra pagã. E chega lá, depois de um tempo, o marido de Noemi morre, os filhos que se casam, e um era o esposo de Ruth, todos os dois morrem também, os filhos de Noemi morrem, e depois de um tempo, essa viúva, as duas viúvas, ou três viúvas, melhor dizendo, elas escutam que Deus havia revertido, mudado a situação do povo lá em Belém de Judá, que Deus havia se lembrado do povo. Noemi escuta aquilo e fala, então vamos regressar, vamos voltar. E a gente percebe o seguinte, que morre o marido de Noemi, morrem os dois filhos de Noemi, ela foi para lá ainda jovem, com vigor, e agora ela está voltando velha, ela está voltando pobre, ela está voltando amarga, mas o plano de Deus está sendo cumprido. Ela está voltando, não está voltando de mãos vazias, ela está voltando trazendo Ruth, porque era plano de Deus ir lá nessa terra pagã e alcançar Ruth, e trazer Ruth e registrar que Ruth é patriarca de Jesus Cristo. De sorte que podemos dizer que Jesus Cristo, na sua humanidade, carregava o sangue desse povo, de judeus, mas também dessas pessoas que vieram do paganismo, que foram alcançadas pela graça de Deus. E o que dizer, meus irmãos, de Davi, o homem cuja Bíblia revela que era o homem segundo o coração de Deus? Ah, você conhece Davi, você já cantou os corinhos de Davi, com seus filhos, né? Do Davi que encara Golias, do Davi que pega as pedras e afunda e acerta a testa de Golias e joga o gigante no chão e vence o gigante e os filisteus. Esse é o Davi que geralmente nós temos na nossa memória. Nós nos esquecemos do Davi que cometeu adultério, nós nos esquecemos do Davi que elaborou um projeto para eliminar Urias, nós nos esquecemos desse coração com esses traços pecaminosos de um Davi violento, de um Davi que no final da vida, na sua velhice, chama Salomão e fala, Salomão, aquelas pessoas que eu fiz promessa, aquelas pessoas que eu fiz voto de que iria mantê-las em vida, agora que eu morro, Salomão, você está desobrigado, pode matar todas elas. É, leia o livro de Reis, de Samuel, das Crônicas, que você vai ver. Mas é este homem que a Bíblia fala que o descendente que virá vai ocupar o trono dele, que é o herdeiro legítimo, Jesus Cristo. Quando nós chegamos, passamos desse primeiro bloco e chegamos no segundo bloco, nós vemos então que a primeira menção deste segundo bloco é de Salomão. Salomão, aquele homem, quando então vai iniciar o seu governo, o seu reinado, Deus lhe aparece e fala, Salomão, pede o que tu queres. O que tu queres, Salomão? E ele fala, que tu me dê sabedoria para reinar, para julgar este povo. E Deus dá sabedoria. Aí o texto registra que este homem é o homem mais sábio do mundo. A rainha de Sabá, quando foi visitá-lo, falou assim, olha, o que eu ouvi é muito pouco, está aquém daquilo que verdadeiramente tu és. Sabedoria pujante, extraordinária. Mas esse é um homem que teve 700 mulheres, 300 concubinas, que as suas mulheres estrangeiras, depois de... Porque o homem, quando é capturado pelo coração, é complicado, viu? A gente fica rendido à mulher, é um negócio complicado. Elas fizeram com que ele construísse altares aos seus deuses em Jerusalém. Um homem que pediu sabedoria e Deus deu, agora parece que está insano, está louco, por conta das suas paixões, do apego às suas mulheres. E ele introduz ídolos das divindades, as divindades pagãs desses povos estrangeiros em Jerusalém. Já pensou? Mas é este homem que é herdeiro da promessa com seu pai, que termina o seu livro de Eclesiastes dizendo que a suma de tudo é temer a Deus. Deus não deixa Salomão se perder a despeito dessas tragédias todas, de todos esses equívocos, de todas essas malignidades do seu próprio coração. Ele termina dizendo, a suma de todo homem é temer a Deus. O lampejo da graça não o permite se perder no meio do caminho, mesmo na velhice, mesmo tendo cometido tantas tragédias, e andado na contramão de Deus tantas vezes. Há muitos reis aqui que nós podíamos fazer menção de todos eles, alguns com um reino mais equilibrado, em que aparece menção o seguinte: fulano fez tudo que era reto aos olhos diante dos olhos do Senhor. Mas você vai ver em todos eles esses traços dessas contradições, desses paradoxos de gente que anda com Deus e, ao mesmo tempo, em alguns momentos, se desvia de Deus. Percebam, por exemplo, no ministério ou no reinado de Ezequias, homem que promoveu uma reforma, um avivamento em Jerusalém, e no final da vida ele abre o seu coração e diz a Bíblia que Deus o desamparou para revelar que o coração dele era soberbo, era arrogante, porque todas as conquistas ele passa a atribuir a si mesmo. E o que dizer do filho dele, Manassés? Que para se curvar diante de Deus, Deus teve que arrastá-lo, Deus teve que fazer com que reinos pagãos puxassem ele como um touro amarrado em cordas, em correntes, para que ele se humilhasse e reconhecesse que só o Senhor é Deus. Há muitos que nós poderíamos aqui fazer menção, e alguns você conhece muito bem. Mas nós chegamos no terceiro bloco. No terceiro bloco, nós não temos informações precisas e exaustivas, minuciosas, sobre estes personagens. Mas o que é importante no terceiro bloco, dentro desse contexto, é você observar que o terceiro bloco termina com a pessoa mais importante. Termina com Jesus Cristo. Termina dizendo que de Jacó, e Jacó, versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E quando Mateus, então, vai fazer no exercício do seu aspecto didático e pedagógico, ele sintetiza, então, os três blocos no versículo 17, e ele diz que desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. E ele finaliza com o seu clímax, então, mostrando a pujança da graça de Deus que pairou sobre todas aquelas pessoas e outras que nós nem conhecemos. É esta graça gloriosa, meus irmãos, que vem não para mostrar que a centralidade são essas pessoas, não são elas. Não são elas, elas estão aqui, elas estão neste fluxo da história que a graça de Deus está alcançando e transformando essas pessoas e utilizando essas pessoas fracas e pecadoras para cumprir o plano Deus, o plano dele. Mas a pessoa central desse texto é Jesus Cristo. É a pessoa com quem começa o versículo de número 1 e termina no versículo 17. É Jesus Cristo a razão da nossa existência. É Jesus Cristo que faz com que recobramos o verdadeiro sentido do nosso existir, da nossa relação diante de Deus, no nosso tempo aqui no mundo, deste que vem e nos alcança, e nos traz refrigério, e transforma o nosso coração, e faz com que eu e os meus familiares experimentem a doçura dessa graça imerecida. É Jesus Cristo que trouxe alento para você, é Jesus Cristo que traz esperança para o seu coração, vislumbrando essa manifestação na vida de outros familiares que você tem, que ainda estão distantes de Deus, mas que podem ser aproximados de Deus por Jesus Cristo. Isso traz alento, isso traz esperança para o nosso coração. As pessoas que estão listadas aqui nesse texto não foram catalogadas, preste atenção nisso, não foram catalogadas em função da virtude que elas tinham, em função dos méritos que elas possuíam, em função das obras que elas praticaram. Essas pessoas estão aqui para demonstrar que, a despeito de quem elas foram, do que elas fizeram, Deus amou essas pessoas, Deus escolheu essas pessoas para que elas fizessem parte de um plano glorioso e eterno. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor. Essas pessoas estão aqui para mostrar que existe um fio condutor, na linguagem de um teólogo reformado, o fio de ouro pelo qual passou esta promessa até chegar ao cumprimento da vinda de Jesus Cristo, que nasceu de mulher, que nasceu sob a lei, para redimir aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. Há esperança para a sua família. Há esperança para os seus familiares que ainda estão distante. Deus pode fazer com que eles conheçam o Senhor Jesus Cristo, descendente de Abraão, descendente e herdeiro legítimo do trono de Davi. Os nomes dessas pessoas estão aqui, meus irmãos, para realçar, não e proclamar, não a elas mesmas, mas para mostrar que Deus é fiel, que Deus é eterno, que Deus é imutável, e quem tem o controle da história, e quem está escrevendo a história, é Ele mesmo. É Ele que está escrevendo a história. A história da redenção, que perpassa o que perpassou por estes homens, por estas mulheres, e que chegou até nós, na pessoa bendita de Jesus Cristo. A razão de você sair da sua casa neste início de noite e comparecer ao templo da Igreja Presbiteriana do Guará 2 tem a ver com Jesus. Esse deleite que você encontrou em Jesus, esse deleite que você só pode encontrar em Jesus, você comparece aqui para adorar porque um dia fez sentido para você. E você vem para cantar, você vem para dizer que ele é a expressão exata de Deus o Pai, que Ele é o herdeiro de todas as coisas. É Ele, é o Senhor Jesus Cristo. Fica claro, portanto, que aqui há um cumprimento da promessa de Deus, mas fica claro igualmente que aqui, sobre estes homens, sobre a família do Senhor Jesus Cristo, desse tronco genealógico, há uma manifestação da graça que alcança as pessoas a despeito dos pecados delas. A despeito dos pecados delas. E eu caminho para concluir, terminando de modo semelhante do primeiro tempo que nós estivemos aqui juntos, adorando a Deus, às 17h30. Eu fazia abordagem desse texto certa feita, e quando eu terminei, uma pessoa me abordou e falou assim: pastor, esse tipo de sermão faz as pessoas pecarem. E eu entendi que ele estava dizendo o seguinte, que a compreensão da graça, como nós vemos aqui, pode estimular as pessoas. Bom, já que é assim, já que a despeito do que elas foram, já que a despeito daquilo que elas fizeram, das falhas que elas tiveram, então Deus vai executar o seu plano. Eu quero te dizer que a graça de Deus não te autoriza a viver de modo contraditório. Não te autoriza. Não te autorizo. Estes homens tiveram essas falhas, mas todos eles, unanimemente, tiveram algo que era comum. Eles tinham fé e eles se arrependeram. Eles tinham fé naquele que haveria de vir. Eles aguardaram a vinda do Senhor Jesus Cristo. E é isso que faz com que estes homens sejam distintos dos demais homens. Não é porque eles foram melhores. É porque uma vez que a graça os alcançou, é uma vez que Deus chamou Abraão lá do meio da idolatria e o redimiu, ele teve fé em Deus. Teve os seus deslizes, obviamente, como vocês bem conhecem, e como eu procurei demonstrar aqui nessa noite, mas eles criam em Deus. Mesmo quando às vezes eles falhavam, mesmo quando às vezes eles titubearam, eles continuavam crendo, aguardando que este último descendente viesse. Ele veio. Ele veio. E a graça não autoriza ninguém a viver de modo contraditório à promessa de Deus. Pelo contrário, a graça nos alcança para nos transformar e colocar num caminho reto e justo pelo qual o caráter de Deus será revelado. E eu termino contando uma história na família que me ajudou a compreender esta situação de modo mais concreto e empírico. A minha esposa sempre participava da reunião nas escolas por ocasião daqueles convites que os pais recebem, os pais devem comparecer. E minha esposa sempre ia. E eu sempre me esquivava, encontrava um atalho e deixava essa responsabilidade com ela. Um dia, Ela se opôs no meu caminho e disse, hoje eu não vou, não. Hoje eu não vou. Hoje quem vai é você. Eu falei, não, é justo. Então eu vou. E eu fui. E cheguei lá, o coordenador, os professores, cada qual na sua sala, aguardando os pais, entrei na fila e entrei na primeira sala. E quando você entra, você que é pai sabe, né, que vem aquela rasgação de seda, né? Os professores, mas pai, que bom o senhor estar aqui. Mas o teu filho, pai, que menino maravilhoso. Menino bom. Ah, esse menino, tratando-se do José, né? E aí a gente vai ficando como um pavão, né? Abre-se todo com aquelas penas, né? E estufa o peito igual um peru, todo inchado. Meu filho, que menino, hein? Mas daqui a pouco vem a conjunção adversativa, mas aí pronto. Aí apaga tudo de bom que tinha falado. Mas, pai, esse menino, quando há intervalo da transição do professor para o outro, ele pega o violão, pai, e juntamente com a outra menina que toca violão, e a classe se torna quase que um verdadeiro rock and roll. Quando o professor adentra, não era músicas perniciosas, não, era no ímpeto tocar até música gospel. Mas quando o professor adentra a sala, não tem clima para dar aula. E aí, pai, eu tenho que mandá-lo para a coordenação. Ô, pai, o senhor já olhou que tem um login para você entrar no site e ver a ficha, o que está acontecendo com o menino? Não, desconheço. Ué, mas o senhor não recebeu a senha? Não. Pois é, pai, vou abrir. Aí ela abre. E aí eu começo a ver aquela lista longa, tal dia, tal horário, foi mandado para a coordenação, fez isso, fez aquilo. E aí, quando eu chego em casa, minha esposa, e aí eu falei assim, olha, se fosse um procurado da justiça, seria prisão perpétua. Muitos crimes, muitos crimes. E eu saí da escola furioso, irmãos, meu pecado, a minha ira, a minha raiva, não porque ele é filho de pastor, não, não nisso, mas porque vendo aquelas coisas, fiquei chateado com aquilo e falei, hoje vai ter couro de finado boi lá em casa. Cheguei em casa e falei, filho, pode subir, porque hoje vai apanhar, hoje não tem jeito, não. Pega uma folha, filho, pega um lápis, e você mesmo é que vai dar a sentença. Meu filho, você desrespeitou os professores. E os professores são autoridades constituídas por Deus. Você sabe que a Bíblia ensina isso. Então, filho, quantas correadas em virtude desse desrespeito? Duas, pai, duas. Você, filho, atrapalhou seus colegas, porque fazendo esse barulho, você atrapalhou, impediu seus colegas de prestar atenção na aula. Quantas? Aí ele baixou, uma. E aí nós procedemos. No meio do caminho, Deus abriu meu entendimento que aquela oportunidade era uma oportunidade para ensinar o meu filho sobre a graça de Deus. E meu filho com os olhos marejados, e eu sofrendo ali também nesse intento, mas percebi e falei, é isso mesmo. E quando ele finalizou, eu falei, soma aí, filho. Ele somou, quantas, filho? 10. 10 correadas. Eu falei, filho, apaga todas elas. E ele apagou. Eu voltei-me para ele e falei assim, filho, qual o nome disso, filho? E ele falou, é graça, pai. Eu falei, é isso mesmo, filho, é isso que Deus nos deu em Jesus Cristo. Graça, ele apagou todos os nossos pecados. Só tem um porém, filho. A graça não nos autoriza a viver da mesma forma, meu filho. Você, a partir de hoje, deve respeitar os seus professores, deve deixar com que os seus colegas aprendam as disciplinas, o bom ensino. Você deve nos honrar neste lugar, meu filho, e você deve viver para a glória de Deus. Não vai apanhar, mas a graça não te autoriza a viver da mesma forma. Meus amados irmãos, a graça nos alcança, a graça alcança a nossa família, e uma vez que ela nos alcança, ela nos mostra um caminho pelo qual nós devemos andar, um caminho de santidade. É verdade que existe a possibilidade de falhar, mas essa possibilidade não é para servir de uma muleta para nos escorarmos e falarmos, é assim mesmo, eu sou fraco mesmo, meus irmãos, os patriarcas falharam, os reis falharam, os profetas falharam, não, não é para isso. É para a gente olhar para Jesus, o nosso protótipo de salvação e de modelo pelo qual nós devemos viver. Que Deus alcance a sua família, que a graça de Deus seja extensiva a todos os seus familiares. Eu convido você a ficar de pé. Ô, bendito Deus, amado Pai, graças nós te damos, amado Deus, porque a tua graça se manifestou sobre nós. É maravilhoso perceber na tua palavra como ela descortina, ó Pai, e nos mostra esse vislumbre glorioso, essa luz que nos impacta e que gera tanto deleite, tanto alegria em o nosso coração. Nossa gratidão ao Senhor Deus por Jesus Cristo, teu Filho bendito, que veio como cumprimento da tua santa e gloriosa promessa. Promessa que foi feita a Abraão, que foi feita a Davi, e que, a despeito, ó Deus, das fraquezas destes homens e dessas mulheres que estão aqui nesse registro da tua palavra, Jesus Cristo veio. Veio não por conta delas, mas por conta de quem tu és o Deus fiel, tu és o Deus eterno, tu és o Deus imutável, o Deus que não pode falhar, que o tempo não pode sepultar as tuas santas e gloriosas promessas. Foi por isso que Jesus veio, Pai, para mostrar esta tua fidelidade e para trazer alento para a nossa família, para a nossa geração, porque todo aquele que se achegar a Jesus Cristo por meio da fé e arrependido de seus pecados, alcançam o favor do Senhor. Ó Deus, que esta gloriosa graça que nos redimiu possa alcançar também os nossos familiares. Nesses dias maus, nesses dias de desvios, nesses dias conturbados, ó Deus, que haja manifestação abundante da tua graça sobre os nossos familiares e em nossa cidade. É o nosso pleito, é o nosso pedido, humildemente, por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso eterno e amado Salvador. Permaneçam de pé, irmãos, reverendo Zé Camargo, vai impetrar a bênção.